की पेद्रोला Sinto o cheiro de perfume no ar. Hoje eu quero viajar. Ela pede rachixe do carro. Ela empina o rabo. Nessa bunda eu quero me afogar. E se acaba, safada. Se acaba, safada. Na Audi acelero, senti DRJ. Ela pede na boca, ela pede na. Cheia de tesão, vem trocando de marcha. Eu tenho certeza, cê vai gostar. E se acaba, safada. E se acaba, safada. Ela diz que eu pareço afogado, que todo lugar é enquadro. Preto de gripe eu tô caro, ando sempre perfumado. Sempre com a bebê do lado. E ela se acaba, se acaba. Se acaba, safada. Sinto cheiro de perfume no ar. Hoje eu quero viajar. Ela pede rachixe do carro, ela empina o ar. Nessa bunda eu quero me afogar. E se acaba, safada. E se acaba, safada. Ela entra na BM, já vem sem calcinha. Ela sabe que hoje ela vai sentar. Ela sabe que nós tá portando malote, vivendo a vida do patamar. E se acaba, safada. E se acaba, safada. Sinto o cheiro dessas putas no ar. Hoje eu quero me acabar. Tem MD, rosa, paz, dona Tomás. Tudo que ela gosta eu vou proporcionar. Cavalga, cavala. Cavalga, cavala. Ela pode gemer, no clima é diferente. Faz que o tesão ultrapassa o limite. É do tipo das mina que te ludimete. Gosta de tu, mas ama mais seu pix. O pescoço até sonha. Olha o tanto de ouro. Até que o bobo e o gordinho de prada. Colírio dá tipo seu olho gordo. O dinheiro no bolso, eu como a mais gata. Sinto o cheiro de perfume no ar. E hoje eu quero viajar. Ela pede rachixe do carro. Ela empina o rabo. Nessa bunda eu quero me afogar. E se acaba, safada. Se acaba, safada. Contigo dublê de um marido, mais brabão no bairro. Tava comentando com o bandido essa pirana, aquela que tá vindo do bairro. Se quiser, vem embora comigo, que nos emira da realeza é o pai. Eu sou lá duro que nem perigo, vai ficar envolvido, ela joga pra longe. Se acaba, safada. A diaba veste Prada em São Paulo, na Barra. Tá vitrine cheia de mar. Áudio acelera o sentido, DRJ ela pede na boca, ela pede na cheia de tesão, vem trocando de marcha. Eu tenho certeza tu vai gostar. E se acaba, safada. E se acaba, safada. Eu sinto o cheiro de perfume no ar. Hoje eu quero viajar. Ela pede rachixe do carro. Ela empina o rabo. Nessa bunda eu quero me afogar. E se acaba, safada. Se acaba, safada.